Muito está para acontecer. Muito está para acontecer. Eu venho assim, filha, dessa forma, desse jeito, nessa roupagem. Eu venho nessa filha. É difícil esse negro velho vir nessa filha. Mas hoje esse negro velho tá vindo. Tá vindo pra testificar aquilo que já é dito há muito tempo. Aquilo que eu uso o meu menino pra falar, pra trazer as mensagens, pra trazer os recados pros filhos. E não é ouvido. As coisas vão se intensificar aqui na Terra, porque já está intenso do lado de cá, e muito intenso. E é necessário que aconteça tudo o que vai acontecer. Preste atenção, filhos. Prestem muita atenção. Preste atenção nas notícias. Preste atenção nas reportagens, nos noticiários. Muito vai acontecer. E é necessário. Porque a hora é agora. A hora, filha, já é finda. E os filhos estão brincando. Esse negro velho vem falar assim, que é para ser ouvido, que é para ser bem entendido. Já não há mais tempo. Acordem. Acordem. Acordem, filhos, acordem para a vida. A oportunidade está sendo dada. A oportunidade está sendo dada. Muito está sendo feito e vocês não podem ver. Mas aqueles que estão conectados com Jesus, entende o que esse negro velho diz e fala. Vai se intensificar. E aqueles que estão no espírito entendem o que esse negro velho fala. Vai se intensificar. Esse é o recado que esse negro velho traz. Vai se intensificar. Acordem enquanto é tempo, porque ainda há tempo. Porque enquanto estamos falando, Jesus nos envia para trazer o recado. Ainda há tempo. Tempo para a reforma. Tempo para a modificação de si mesmo. Tempo para evoluir. Para aqueles que ainda há tempo. Porque aqueles que não têm mais tempo, que desperdiçaram seus tempos com futilidade, para esses o tempo já passou. Então esse negro velho mais uma vez diz: acordem. Acordem. Enquanto ainda há tempo. Lembra, filha, o que foi dito? Tudo a seu tempo, tempo a tempo. No tempo que vocês fazem, há um tempo. Entende agora o que esse negro velho fala, o que já era dito para ti? Entendo. Essa é a mensagem desse negro velho. Viva Deus! Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. Viva. filha.